3601 autorizado, reporte táxi. Yankee-Tango autorizado. O táxi ingressa na 17, a porta alinhada e pronto. Ingresso, reporte pronto, Bianca Tango. Para o táxi do 3601 da TAM, com 92 a bordo, 3,45 de autonomia, e a alternativa é o Galeão. 92 ou 192? 92, 92 a bordo. Gente, 092 no PLB, autorizado o táxi, reporte pronto, passo certo. Reporterá, TAM 3601. PLB do Whisky Tango? 04. Gente, autorizado decolagem, 0229. Adulado para ela, tem 5.5. 3601, ingresso e decolagem no 02029, 1010 no ajuste. Tango, 55, controle, 19-8, bom voo. 19-8, grato, eu te entendo. Contato radar, contato o Whisky Tango. Whisky Tango, contato radar, super nível 190, perfil lotar. 190, na cadeia lotar, Whisky Tango. Aliança vai iniciar o 3601. Eficiente 0229. Controle 198, por favor. 198, bom trabalho, senhor 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, 2300, da El Leda. 3601, bom dia, contato radar, sopro nível 360, do Gidael. 360, da El, tá 3601. Pode voar a brisa, senhor? Somente Leda. Leda, 3601. Aguarde. Tango autorizado. Ainda vai passar a lenda, tá? 3601. 3601, chame Recife, frequência 1332. 332, 3601. solo Salvador, bom dia, China 6251. Uma informação Delta, atualização Guarulhos. Chame 18, 935, 6251. Camarada. Salvador, bom dia, o 6251, informação Delta, atualização Guarulhos. 6251, bom dia, pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado. Guarulhos, 360, trapezolo 10, brilha, pesolo no meia. Decola no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda vou direto bridge. Controle 198, transponder 5540. Guarulhos autorizado 360, via pesolo no zero, bridge, pesolo no meia. Decola da 10, na curva direita, saída da EL, Leda e após direto bridge. Controle 198, transponder 5540, Oxeneto 6251. 6251, correto, reporte pronto. Salvador, 66621. Está pronto para posicionamento continuado. Autorizado, posicionamento, um táxi. Autorizado, posicionamento, um táxi. Torre Salvador, Assembleia 6251, está pronto para o táxi. 4:10, 9:10. MPOB 043. 4:10. Não consigo copiar, para ele confirmar. 143, Assembleia 6251. Autorizado o táxi, reporte quanto espera pronto, ajuste no 0 no 0. Autorizado o táxi, chama. No ponto zero, dá uma zero, acho que não é 6251. Victoria, 1-0-0, da 1-0, pronto para decolagem. 6251, autorizado, ingresso, decolagem 1-0-0-20, 2-9. Decolagem da 1-0-0-0-2-5. Excelente, reporte pronto. Gente, ingresse pela pista, faça o retorno. É, qual os sintomas que o passageiro está apresentando? Parece um ataque de pista. Gente. Vai ingressar pela pista, para não pode continuar a posição? Deixa eu não aqui, é claro. Agora, O 251 vai retornar para o portão 09. Poderia confirmar a posição do passageiro na aeronave? Tá, indo para o 509, agora a gente vai confirmar a posição do passageiro. É, parece ser ataque epilético, né? Ah, sim, foi a informação passada. Paulo, confirma seu apoio médico, já se encontra aqui no 9? Atualmente não, foi solicitado naquele momento que o a infra era. O 625 não tem a posição do passageiro na aeronave? Tá na última fileira, lá atrás. Gente. Alguma resposta relativa ao médico aí, que não tem ninguém na posição ainda? Firme. Uma posição relativa ao médico aí, que não tem ninguém ainda. O Finger já encostou, não chegou ninguém na entrada. Tá informado que a ambulância, o médico já estaria aí no local. Bem, eu não tô, só vi um, só tem o carro da Infraero. Agora a ambulância ainda não vi não. Questionar o CIV. A 251 foi informado que estão aguardando o médico. Ok, parabéns. na escuta do 6251. Diga, o 6251. Se eu, tenho, eu sei que não faz parte da sua alçada, meu amigo, mas se eu tenho alguma notícia relativa de teste aí? Questionar novamente a infra-aérea se já sabe alguma coisa. Isso aí é sério pra caramba, os caras tinham que estar aqui já uns 5 minutos. Chegou aí? Ainda não, tô vendo ninguém aqui, nem ambulância. Última informação que recebi é que o médico estaria a bordo já. Ainda não.